Panorama Agrícola para 11 de novembro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua crescente, 11 de novembro, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a vaidade é o espelho dos tolos. No programa de hoje você confere: chuva abaixo da média no oeste e meio-oeste do estado. Mercado Agrícola traz informações da safra do alho. E na entrevista, merenda escolar beneficia agricultor familiar. Dica do dia. Depois do outubro rosa, estamos no novembro azul, mês de campanha para os homens contra o câncer de próstata. Procure um médico urologista para exames de prevenção. É hora das notícias. Atenção, hoje é o último dia para você fazer a inscrição para o concurso público da EPAGRE. Inscrições até hoje, 11/11, pelo site epagre2013.fepese.org.br. Informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, conversamos com o engenheiro agrônomo da EPAGRE em Curitibanos, Marco Lucini, sobre o mercado do alho neste ano de 2013, já projetando a safra 2014. Quais são as perspectivas, Marco Lucini? As perspectivas que na época do plantio eram boas, agora, véspera da colheita, passaram a ser muito boa. E isso se deve, em parte, à renovação da taxa de anti-dumping em cima do alho chinês. O chinês aplica dumping, ele vende no mercado brasileiro a um preço mais baixo que o custo de produção dele internamente, né? Então, a Associação dos Produtores entra com um processo pedindo a aplicação de uma taxa de anti-dumping para que esse alho chegue no Brasil a preço competitivo, digamos assim, com alho nacional. Assim, o produtor nacional tem condições de competir com o alho chinês. Por isso, é aplicada essa taxa de anti-dumping, que agora foi renovada a 7,8 dólares por caixa de 10 quilos. Bom, isso indica, então, que o produtor catarinense de alho, o produtor brasileiro também, terá ótimos preços na próxima safra? Na realidade, sim, nós tivemos ótimos preços, assim, uma safra excelente na safra anterior. Nessa safra, nós estamos prevendo uma boa safra, até uma muito boa safra, sabe? Isso porque, então, a taxa de antidumping foi renovada. E também uma outra notícia interessante é que a Argentina, devido a problemas na economia dela, reduziu novamente a área. O segundo maior exportador de alho para o Brasil é a Argentina, e ela concorre diretamente com o alho de Santa Catarina, diminuiu a área. Diminuindo a área, ela vai vender o alho caro, né? Então, isso para o produtor nacional e especialmente de Santa Catarina é muito interessante. Lucini, aqui no estado, com relação à área plantada e também com relação à produtividade, e a colheita que está se iniciando? Santa Catarina aumentou um pouco o plantio, sabe? Em torno de 8 a 10% de plantio. Como nós tivemos um inverno frio, um inverno rigoroso, e o alho gosta de inverno frio e rigoroso, nós estamos prevendo uma safra muito boa. Vai ser um alho bem formado, vai ser um alho de túnica branca, dente roxo, exatamente como o mercado quer. Na realidade, nós estamos em pré-colheita, então a orientação do produtor é que colhe o alho, leve para o barracão bem ventilado, mas principalmente depois, na hora de vender, vender de forma organizada, vender padrão, vender um alho bem classificado, de maneira escalonada, para não derrubar preço no mercado, né? Então, vender padrão com qualidade, essa é a principal orientação do produtor nesse período para frente. Conversamos aqui no Mercado Agrícola com Marco Lucini, da EPAGRE, em Curitibano, sobre a safra do alho 2013-2014. Lucini, obrigado pelas informações. Valeu, um abraço. Atmosfera. Estudos e projetos da EPAGRE Ciran. Marcelo Martins, meteorologista da EPAGRE Ciran. Há realmente previsão de estiagem para o oeste e meio-oeste nos próximos meses? Olha, estiagem não, talvez não seja o termo correto, né? E sim escassez de chuva, porque a estiagem ela é bastante um pouco mais complexa em relação à climatologia, tem que ficar 40 dias sem chover, o que é muito difícil em termos de sul do Brasil. Devido às passagens de frente fria, sistemas que vêm do centro-norte, especialmente da Amazônia, que são mais úmidos, sempre provocam chuva, né? Mas, no geral, os próximos 3 meses devem ser de chuvas abaixo da média, e quem deve sofrer mais com isso, provavelmente, é as regiões do meio-oeste e oeste de Santa Catarina. Normalmente, nessas regiões, nessa época do ano, chove quanto? Olha, não passa muito do que 150 milímetros. Novembro é um dos meses que menos chove no ano, mas isso acaba sendo compensado em dezembro e principalmente janeiro, onde o volume de chuvas aumenta bastante. Novembro normalmente é mais seco, a tendência é que seja mais seco ainda em função da previsão de chuvas abaixo da média, e quem deve sofrer mais essas regiões do oeste e meio oeste, como ali tem muita agropecuária, tem muita agricultura e também tem bastante abastecimento por causa das usinas hidrelétricas, especialmente das do Rio ali, que fazem divisa com o estado gaúcho, então é um pouco mais preocupante. Mas isso deve voltar a normalizar, especialmente na segunda quinzena do mês de dezembro, onde naturalmente, né, climatologicamente, ou seja, o normal acontecer é que fique mais quente, mais úmido e comece a chover na forma que sempre chove no verão, ou seja, da tarde para a noite, pancadas de chuvas com trovoadas, aqueles temporais que muitas vezes vem acompanhado com forte rajada de vento e também a presença de granizo. Por exemplo, ano passado, janeiro e fevereiro foram mais frios, mais chuvosos e muito úmidos, né, que não foi muito bom, por exemplo, para o turismo. E com a previsão de chuvas abaixo da média, nós deveremos ter dias mais ensolarados, muito mais quentes. Isso provavelmente também deve dar uma impulsionada muito grande, né, no turismo, contrapondo ali o problema do abastecimento, da agricultura, da pecuária, em função dessa escassez de chuva. Não deve ficar muito mais do que 20 dias sem chuva, mas já é preocupante para uma série de atividades do estado. Falou o Marcelo Martins, meteorologista da EPAGRE e CIRAM. Confira a entrevista de hoje. A Secretaria Estadual de Educação apresentou a cooperativas e a agricultores familiares as suas necessidades para a merenda escolar de 2014. Foi no auditório da EPAGRE. Entrevistamos sobre esse assunto Osmar Matiola, diretor de apoio ao estudante da Secretaria de Estado da Educação. O objetivo desse encontro é exatamente apresentar as demandas que a Secretaria de Estado da Educação terá para o ano 2014 na área de compras de gêneros da agricultura familiar, para que a partir dessa divulgação, as próprias organizações ligadas à agricultura familiar também possam nos apresentar a oferta dos seus gêneros alimentícios, para que nós possamos iniciar o processo de compra direta desses gêneros, incluindo-os, inclusive, naquelas unidades escolares que hoje têm o serviço terceirizado. Então, o maior desafio nosso é exatamente, além das escolas que hoje já temos aquisição de gêneros da agricultura familiar, que são aquelas que não estão terceirizadas, incluir essa compra também nas escolas que são terceirizadas, né, para que a gente tenha uma abrangência bem maior da participação da agricultura familiar, né, com fornecimento de gêneros, e possa criar também exatamente um fomento à agricultura e melhorar a qualidade final da alimentação, né, praticando essa prerrogativa que a lei nos coloca, né, a lei federal que repassa uma parte dos recursos, né, que mantém o programa no Estado, exige que o Estado compre diretamente gêneros da agricultura familiar, o que não vinha acontecendo na proporção que a lei prevê. Nós esperamos, já no ano 2014, iniciar atingindo esse percentual, que vai girar em torno de mais ou menos 11 milhões de reais, se toda a compra for executada dentro daquilo que a gente tem planejado. Atualmente, como funciona a merenda escolar no Estado? Atualmente, ela funciona em dois sistemas, né? O sistema terceirizado, que é a maior parte do Estado, onde é ofertado, né, através de empresas especialmente contratadas, né, que preparam os alimentos nas cozinhas das escolas e oferecem esse alimento, tanto lanches como almoço para as crianças. E outra parte, mais ou menos 30%, é sistema de autogestão, onde a Secretaria adquire os gêneros, contrata merendeiras, né, e também prepara esses alimentos e distribui aos alunos nas próprias escolas, né. São dois sistemas, né, e nós estamos tentando exatamente introduzir uma maior amplitude dos gêneros da agricultura familiar no processo terceirizado, contribuindo para o desenvolvimento também desse setor no Estado. Você ouviu a entrevista com Osmar Matiola, da Secretaria de Estado da Educação, que investe atualmente por ano 120 milhões de reais na merenda escolar. 36 milhões vem do governo federal para atender 600 mil alunos do ensino fundamental e médio por dia em 295 municípios de Santa Catarina. A longo prazo, esse valor de 36 milhões de reais pode ser um valor a ser conquistado pelo agricultor familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.